Alta, curvando à esquerda para o cruzamento da pista, ok? Batalha de Serra decolado aos 17, curva à esquerda, livre cruzamento, reporte livrando. Reportará livrando cruzamento da 1022. Gente, só um minuto, temos viatura cruzando a pista, o Mike Fox Serra. Com a seta da Alfa 299. Serra livrou o eixo da 1028. Mike Fox Serra, livre ingresso na 17, partilhado e pronto. Mike Fox Serra, controle 1918, bom voo. 198, graças ao seu retorno. Salvador, o Papa em uniforme, Fox Serra, decolaram no 7, corredor forte, 1.000 pés. Vai se afastar até quantas milhas, Fox Serra? Até 35 milhas. Sim, você pode estar na 20ª milha. Reportará na 20ª milha, Fox Serra. A nave cruzou o campo, vai seguir via litoral norte sem interferir, livre decolar da 1.0, vento 1.70 graus, com 9 nós. Fez a decolagem 1.0, voo 0.5. O Mike Eco Delta está por. Gente, o Mike Eco Delta mantém essa porra. Mantém essa porra, Mike Eco Delta. Triple 521, report 27 miles to Victoria, da Conquista. Siga. Yes, stand by one. Vai sobrevoar o batalhão, rapaz, segue para o Graer, confirme. De Guardião 05, recepção está muito ruim, entendo que vai decolar do batalhão, reporte fora do solo, vento 190 graus com 99. 5, decolado aos 20, controle 1918, bom voo. Bravo 8. Bom trabalho. Mike Eco Delta, sigo para o setor norte, autorizado o cruzamento do através da 1.0, reporte livrando este de aproximação da 1.0. Vai reportar o através da 1.0, o Mike Eco Delta. Gente, o Mike Fox Serra, só mais um minuto para a separação coronave decolar da outra pista. ...60, Natael, Leda, possibilidade de uma Leda da presença, senhor? Voando lento então, muito obrigado, senhor. Vou desarmar minha senha. Tenente, o Lima uniforme que ele confirma a altitude? Tenente. Condições, mantenha em condições visuais o código 5405, informo que a alternativa na FIR Brasília, confirma no 303. Mike Fox Serra, livre decolar da 1.7, vento 1.0 graus, 8 nós. Radar contact lost, radar service terminated, 35221 contact the Vitória da Conquista. Have a nice land. Papapá Lima informe Kilo, alternativa em Brasília, 12655-2425, monitora quando naquela FI. Agora Recife, frequências 12085-12545. Muito obrigado, bom dia. Drone, bom dia. Papa Tango, mais Fox Sierra, decolou na Momo, na Cisco. Mais Fox Sierra, suba uma centena, aí da Momo, vigilante. Uma centena, Momo vigilante, você tá restrito? Negativo. Tá 35 no 5, agora com Brasília, 2655-2425. Três, cinco, cinco. Copiou o centro. O Papa Romeu Juliette Oscar Foxtrot foi por onde ele é, o Juliette Oscar Foxtrot. 8.8, alterne 1.2.0. 1.2.8, 1.2.0, passarei do 2.2.6, obrigado, bom dia. Azul 4299, chame Recife 125 decimal 1, alterne 133 decimal 95. Roda 223, sobe 180, a sua identificação. Bom dia, Azul 4299, suba nível de voo 340, a sua identificação. E motorizado, 2223. 4299, aguarde, subir somente 340, aguardando 36. Equipe Delta, solo aos 25, leve táxi parte 4. Autorizado até o nível 110, 110, até o Oscar Tango. Papapapá, livre forma Kilo, ainda na escuta do centro. Salvador, vou 2060. Prossiga. Vai pro de bridge, então 3475. Uma frequência saiu muito baixa a transmissão. 1251-133-95. 351-133-95. Agora 5%, obrigado, vamos pra baixo. 094, desça para 2000 pés, ajuste no 019, reporte estabilidade LF. 2000 no 019, reporte estabilidade LF. Sem exceção ainda do 320, gol 2065, ação da edificação. Desligou 3205, pode voar dentro do bridge da presença? O bridge, o 2065. Muito obrigado, agora no bridge. Gol 2065. O voo no 09 se viu a da proa 050 aproximadamente até a intersecção. Gente, pode estabilizar. De Paboga aguardando uma aresta na edificação, o número 2. Lima, Papa Romeu Lima, Juliette Alfa, CN identificação, se mantém nível de voo 280. Oi, Salvador, Papa Tango, Hotel Oscar do Luna, regresso para a parte da SMAR. Gente, o Hotel Oscar do Luna, reporte na curta para a SMAR. Reporte na curta, Hotel Oscar. 50. Guardião 05 na escuta da torre. Guardião 109. Emissor 118 decimal. 2895. Bom, 109. Vigilância mantém nível de voo 400. Salvador, bom dia, 1094. Bom dia, Salvador, 1094, passe terra. Posição 3, Vicente, aguarde. Doutor, eu vou 1094. Bom, 1094, é parte terra. Linha decola de imediato. Negativo. Linha decola da 10, vento 160 graus com 99. Decolagem está autorizada, 2065 tem condições de subir ao nível 380. Antes do Gol 2065, sub até nível de voo 380. No 0094, baixar a travada. 094, se ligar no 019, com esta aproximação, guarda pista livre. 09, guarda pista livre, 094. Autorizado, pouso pista 10, vento 160 com 08 nós. Autorizado, pouso pista 10, vou 1094. Pode esperar 595. 3-0, chame a torre em 1-2-0-8. 1-1-9-8, chame o controle, decolou os 35. 19-8, no 35-630, bom dia. Salvador, bom dia, gol no 630. Bom dia, no 630, suba ao nível 370. Gente, Fuca, Caju, subindo ao 370, voo no 630. Repetido 595, ali mantém cabeceira no zero. Passaria do 2223, confirma o seu estimado de pouso. Na Hotel Oscar Azul, vento 150069, suporte no solo controlado, Hotel Oscar Azul, quem legal no 0 no 9. No 094, solo as 3000 libera à direita, solo em 121, decimal 1 no. Foi à direita, 219, vou rodar. Autorizado, Autorizado, Teclado 5, decolagem 38, firme o controle em 1198, boa viagem. 98, controle, boa. Bélgica Azul, me escuta? Da 3475, pau normal. Bom dia, 5595, Nadael. E frequência hotel Oscar Zulu. 299, certo? Corre o máximo 360. Qual é o meu número MAC? Meu 360. Permite? Ininteligível. Transmissão ininteligível até Oscar Zulu. Isso, uma até 360, eu passo 299. 195, controle em 1198. Uma escuta? Casulo na escuta da torre. Decimal 45, alterne 126, decimal 85. 1245, 2685, 1635. Muito obrigado e bom dia. Papatango Mike, Foxtrot Terra, chame Recife, frequência 125, decimal 45, alterne 126, decimal 85. Ele autoriza direto Porto Seguro para o 3655 lado 5. Vai. 5, Atlético Azul. Confirme, está remetendo da RIMAR? Poderia confirmar o local que irá prosseguir? Gente, o mantenha a estrada do Coco, o hotel de Casulo é poste no pedágio. Centro. É o azul 418, sobre o tipo de 2370. Dono 58, solicite em 12545, a secundária 2685. 2545, 2685, bom dia, 4258. Do Lota, com proa do pedágio, vai ficar em voo de chefe ali na região e chama no regresso. Mas já vai estar mais ou menos quantas milhas? Tá no, vai ficar através do pedágio, 7 milhas. Gente, o hotel de Casulo. Controle, 1198. 1198. Olha, passando até o Oscar de Luz. Prossigo até o Oscar de Luz. Poxa, vai manter próximo ao pedágio da entrada do corpo, 7 milhas afastado. Vai estar em voo de 7 milhas. Autorizado direto com a Tatória, repórter da Tatória do Jogo do Campo, Fox. Mantém 360, centro Brasília, 124, decimal 25. Uno 2425, a secundária 12655. Ano 40, utilizado a linha intercolar pelo 10, vento no 60 graus com 7. A linha intercola é 140. Ponte de ferro, 648. Alinhagem, 6140. Decimal 8, boa viagem. 9-8, obrigado, bom dia. Controle, 6140 da Ocean. Azul 4207, identifique e desça para o nível 0. Pois não, para 4.000 pés, ajuste no 0 no 9. Azul 4207, copiou o controle? Azul 4207, controle. Dan 3198, identifique e desça para o nível 050, chegada a mais. Controle 6140, Oxané. Oxané 6140, suba ao nível 250, está por vigilância, saída pública. Uca 250, 6140, Oxané. Chame Recife 125 decima 1 ao TR 13395. Desça para 4000 pés. Ajuste de altímetro 10019 azul 42. Acione identificação, suba para 200, direto Porto Seguro. 200, corrigindo 200, ok? Zero, estou autorizado o cruzamento da 1028, reporte na Delta para seguir o contato. Ao 56, controle em 1, 98, boa viagem. 1, 98, bom trabalho com o meia. Controle Salvador, gol no 648. 648, gol 370, sai da Puca. 370, sai da Puca. Mantenha a inspeção da Macipro, pode prosseguir no perfil. Gol 62, na Lima, tem cabeceira no zero. Bonito 00, consegue estar via Alfa Juliette, pátio principal e de Alfa, me chame novamente. Onde espera, o Lito 00. Identifique, desça até o nível 070-34902. Afirmativo. Controle, o qualquer visual com aeródromo. Uniforme, faz informe, Fox, Fox, Sierra, vou ir na prova da rotatória e chame torre 118, decimal 95. Rotatória 11895, obrigado. 6140, autorizado direto Aracaju. Muito obrigado, senhor Alvando. Aracaju da presente da Xané 6140. Negativo 3168, é o número 2 na próxima. 198, boa viagem. 198, muito obrigado. Controle Salvador, no 621 da Gol. Muito bom dia, decolou da Elna, escuta. No 621, suba ao nível 360, será da El, primeiro. Da El 360, no 621. Serra, foto Serra, escuta. Afirmo. Onde foi de Agílios, para pouso 97? Na medida do possível, Agílios já lei, é. Reporte Interlagos. No 864, reduza para 220 nós. É 220. Oxané 6140, chame Recife 125 decimal 45, alterne 126 decimal 8. Gente, vai chamar Recife agora, bom dia. Bom dia. Desça para 3.000 pés, ajuste no 019. Azul 4207, desça para 2.000 pés, ajuste no 019, reporte estabilizado em LS. 2.000, 019, reporte no 019. Azul 4299, center. M124, decimal 25. Estimação que legal no 019, baixei e travou. 35. Autorizado, pouso pistola 7, vento 120 graus, meia nós, Parque Serra. Autorizado, pouso 197, Parque Serra. Autorizado decolagem pistão no 0, vento no 30 graus, 069. Estou com código transponder e confirme o tipo do equipamento. Voo no 648, chame Recife 125 decimal 45, alterne 126 decimal 85. 34902, reduza para 2209. Reduz 220. Chame 125, 45. Vento da 1-0, agora não pode girar a base limpa. E curvando à esquerda, perna do vento da pista 101 no 1500 pés, aguardando para girar a base Olimpos 00. Voo no 162, desça para o 050 na chegada a Mares. 3198, descida para 2000 pés, autorizado LS, aposto estabilizado. Voo 1864, reduza para 1809. Redução, 1809, vai mais baixo. O vento com mais à direita, aguardando para prosseguir na perna do vento, ok? O livro 00. A gente realiza a curva direita, aguardando para prosseguir na perna do vento, livro 00. Aeronave da TAM, a 7 milhas da sua frente. Ótimo. Aeronave está na zona azul, 4207. Chame torre 118, decimal 95, azul 4207. Oi, Salvador, bom dia, azul 4207, uma milha de Timbra, vai ficar pra lá. 4207, você avisou alguma pista? Termo. 207, informa um aeronave da Força Aérea P3, fazendo espera na perna do vento a 1500, vai ter frio contra o seu pouso. Autorizado pouso, pista no zero, vento no 6.0.7. Sim, que livre pouso, vá observar a Força Aérea, 4207. Latitude 60, o 4902, frente de redução do gol à frente, está reduzido. Desça para 3 mil pés, a 34902, ajuste no 019. Voo no 864, desça para 2 mil pés, autorizado LS, ajuste no 019. 2 mil, autorizado LS. Uno 621, chame Recife 125, decima 1, Alter 13395. Uno 3395, afirmativo, 1251, 1395. 3198, chame torre 118, decimal 95. 3198. Patologia 3198, o ILS. 3198, quer negar no 09, última aproximação, cheque tem agora de pista livre. Acho que travou aguardando para o 3198. Estado do corpo, reporte na curta da RMA, informa o tráfego PD da Força Aérea, fazendo espera no setor norte da torre, a 1500 pés, o hotel de Casulo. Pois, está visual por mesmo, vai chamar na curta para a RMA, o Olimpo 00 informa o helicóptero, se aproximando para pouso na RMA, é um Bravo Hotel 06, mantendo 500 pés, no setor norte, se aproximando. Azul 4207, no solo ao 08, de velha direita, solo em 121, decimal 1, agilizando. Reporte para ingresso do Golf. 3198, autorizado pouso pistão no 0, vindo no 50 graus 08 nós. Informo a aeronave da Força Aérea fazendo espera no pé do vento. Então no 0 não vai ter frequência de aproximação. Volta 3198. Cliente está 3198, livre pouso, pista no zero. Paulo, pista molhada. Cliente, obrigado. Torre Olimpo 00, está autorizado a manter a perna do vento e alongar, se encaixando a posição. Negativo, com sequência de três aeronaves para pouso na 10, o Olimpo 00. Mantenha esperas a 1.500 no setor norte, Olimpo 00. Ele mantendo sua espera a 1.500 pés, setor norte, Olimpo 00. Confirme para o centro. Foi o voo 1-2-1. No meio 2-1, acione identificação, vigilância radar, suba para 360, foi bridge. Quanto bridge? É possível subir para 380? Né, 6200. Identifique e desça para o nível 0600, chegada a mais. Devido a tráfego aqui. Ok, lá manter o 360, quando o bridge chegou na rede. De 8 no solo de 1-0, libera a direita, solo em 1-2-1, decimal 1, agilizando manobra. Direito 2-1-1, tá 3-1-9-8. Afirmativo. Pouso pista 1-0, vento no 40 graus 079, informa a aeronave da Força Aérea, mantendo espera no setor norte, aqui 1.500 pés, 93 com por cima, pista mulher. O 1864. Suficiente, livre pouso, 1864. Desça para o 070, identifique chegada a mare, 1-5-6. XRE e Oscar Alfa, reporte na rotatória. Vai cruzar a rotatória. Olimpo 00, prolongue a perna do vento e aguarde para girar a base. Olimpo 00. Olimpo 00 vai alongar a perna do vento e aguarde para girar a base. Autorizada final ILS, XRE, pistão 1-0, reporte estabilizado. Posição é bote para decolagem, senhor, na curta final do Google. Oscar, Zulu está na curta final da Inibar. Está autorizado o pouso? Tudo quanto é risco, 1-5-0 graus, 0-5 nós. Que negamos 0-9, reporte no solo controlado. Eu acho que é azul. Chamar o solo controlado, Zulu. 1-864, solo é Z, libera a direita, solo 1-2-1, decimal 1. 2-1-1, vem pra onde, né, mano? Pis 4902, utilizado pouso pista 1-0, vento 1-5-0 graus, 0-6-9, informa a aeronave da Força Aérea. Seguindo a perna do vento, 93 com a sua aproximação. Cliente, forma a baixada de trabalho, 3-4-9, cara, mas... Depois 00, aguardando os resultados para pouso. 4902, no solo azul 15, libera a direita, solo em 1, 2, 1, decima 1. Liberando 1, 2, 1, decima 1. Exato. Zona 561 na décima avenida 050. Colagem. Você achou? Gente, no solo zona 5, livre corte. Pista 00, autorizado RMT, pista 10, vento no 60 graus, 069. Nível 060, na chegada Bonfim, altímetro 1098. Vento 60 graus, com 069. Obrigado. Dono 211. 265, boa tarde, desse mantenha nível 070 na chegada Mari, identifique.